Vamos então para a leitura do POP, Procedimento Operacional Padrão do Exército Brasileiro Virtual, comandado atualmente pelo General Henrique Costa. Então vamos aí para as regras gerais, né? Permitido assalto somente com dois membros. Abaixo disso, não. Permitidos mafiosos e terroristas, né? Poderá matar o exército em trabalho a qualquer momento, conforme regras de server. Permitido o uso de explosivos e molotov somente em territórios, morros, atentados, guerras e invasões de HQ. Proibido flodar em qualquer tipo de chat, abusar de bugs. Proibido equipar e deslogar em combate. Proibido sons de carros nos locais espaço civil, hospital, prisões particulares, prefeitura, interiores públicos. Proibido chantagear pagamentos combinados de qualquer natureza. Proibido bazuca nas ruas, tá? Somente em defesa de HQs, atentados, guerras, dominações de territórios. Colocar qualquer tipo de bloqueio na HQ é proibido para se defender de invasões, tá? Sócios que usarem o barra entrar org, tá? Nosso dever aí é informar ele sobre o Exército Brasileiro Virtual, orientando o alistamento. Vamos aqui para regras de patrulhamento, ok? Aplicar 3 vezes o barra M, utilizando barra abordar. Caso mesmo desobedeça, levará SU DOP automaticamente, ok? Permitido revistar, algemar, arrastar quando o suspeito estiver de hands up, tá? Também é permitido arrastar quando ele for para áreas neutras. Permitido revistar nas patrulhas de moto, sendo necessário chamar uma viatura, né, para fazer a prisão. Permitido invadir HQs somente com 3 copos ou mais. Permitido invadir HQ território sozinho também, quando tiver em perseguição, tá? Usando aí o barra M. Permitido VDP quando o suspeito já estiver procurado, exceto se ele estiver de ESC. É permitido evitar roubos sozinhos também, qualquer horário, usando o M. Permitido taser, imobilizações quando o suspeito estiver sem armas nas mãos. Permitido repetir o SU-fuga toda vez que mudar de cidade, Los Santos, San Fierro, ILV. É permitido sequestro, barra SU-sequestro e SU-assalto nos flagrantes. Não precisa de barra M. Permitido multar com print, somente com print, comprovando a infração. Se for para o fórum, já está comprovado. Permitido matar todos de nível 10, não precisando do M, tá? É proibido matar suspeitos que estiverem sob custódia de outros COPs. Usar taser, imobilizações e algemar, spray ou extintores em combate X1 é proibido. Proibido abordar em área neutra, somente arrastar, tá, gente? É proibido abordar em área neutra, territórios e frente de HQs. Proibido multar e revistar novatos abaixo de level 3. Tudo que é abaixo de level 3 é proibido. Multar, revistar, assaltar, sequestrar, tudo é proibido. Regras para área neutra. Como eu falei, arrastar procurados em área neutra é permitido e abordar não, tá? Regras para o uso do M. Aplicar barra M para qualquer ordem. Aplicar barra M nas abordagens antes de aplicar qualquer SU. Aplicar o barra M toda vez que sair do flagrante. Se você morrer, voltar para HQ e depois voltar no local, barra M de novo. Aplicar SU-THIM sempre antes de matar o suspeito, tá? Tem momentos que você dá o barra M, não dá tempo do SU, mas o barra M tem que estar comprovado. Tira print, lembra? E daí mata o suspeito. Depois a gente vai comentar de regras de print. Permitido SU-TH-H, sequestro, assalto, roubo, cúmplice, suborno. Não precisa de barra M, tá? Então tem esse SUS aqui que não precisa do M. Repetindo, TH-H, sequestro, assalto, roubo, cúmplice e suborno. Vamos aceitar rendições quando estiver fora de flagrante e quando estiver abaixo de level 10. Se ele se render, a gente aceita, tá? Se tiver acima de level 10, gente, mata geral, tá? Mata os envolvidos que estão junto, certo? E Se de cagada aí alguém aplicar o barra M e ele se render, aí a gente tem que aceitar a rendição. Mas para toda regra, tá? Acima de level 10, periculosidade total, certo? Então, não precisa aí aplicar o SUCF, SUTH aí, porque já é um cara bem crítico, né? E aceitar rendições em flagrante de qualquer nível, não vamos fazer isso, tá? Só quando estiver fora de flagrante. Regras para o uso do SU. Permitido SU roubo em flagrante para todos os envolvidos, né? Permitido SU invasão após usar o barra M. Uma pessoa entrou aí no seu, na sua HQ. Então você vai aplicar barra, dar o barra M, né, primeiro, para ele sair. Não saiu. SU invasão. Ou o ILR, invasão de local restrito. Depende muito do server. Então, vamos aplicar toda vez o SU-fuga sempre que mudar de cidade, está numa perseguição, vai para Los Santos, San Fierro, LV, sempre SU-fuga aí aplicando, né? Permitido SU-TH, AH, sequestro, assalto, roubo, cumpre, suborno, não precisa do M, já falamos. O SU dentro de territórios e área neutras, tá? É permitido? É. Tá? Mas vamos tentar colocar somente o TH, tá? Só o TH aí nas áreas neutras. Permitido SU dentro de territórios, tá? A gente já falou, proibido SUPIA em seguranças do governo, tá? E os que tiverem de H dentro do carro, né? Com a arma para fora, não vamos aplicar SUPIA. Proibido SU em player de ESC, proibido SU em atendimento com a staff, proibido SU em admins no modo trabalho, proibido SU depois de estar morto. E proibido SU duplo com o mesmo assunto. Isso todos já sabem. Regras para domínios de território. Não tomar territórios de outras organizações. COP. COPs devem possuir 3 membros para iniciar operações com 2 viaturas. Cada operação são 30 minutos. Tem que informar o GOV, tá? A operação até o término, a cada 30 minutos. Executar o DO seguido do GOV, especificando o nome da operação e local. Tá, então cheguei no local, dou barra do, depois eu informo no GOV, nome da operação e local, e a cada 30 minutos vou usando o GOV novamente informando a operação. Passou, finalizou a operação, jogo o GOV informando o término, tá? Somente se estiver com DO fixo, se o território ainda for seu. Para a operação, um comando de imediato e um auxiliar fica responsável pela missão. Tá? Se tiver outras COPs envolvidas na operação, informa no GOV. Permitido no máximo 2. Tá? Então vocês podem pedir auxílio aí da EOT. Ok? Perseguições em flagrante. Tá? Pode invadir território mesmo sozinho. E usem o barra M. Tá? Tá em perseguição em flagrante. O cara se escondeu na HQ dele, entrou num território, não importa. Vai atrás dele. Tá, usando o M. Proibido usar e atirar. Perdão. Permitido usar e atirar de helicóptero fora de territórios. Proibido matar repórteres, civis, taxista nas operações, exceto em legítima defesa, utilizando o SU-TH. Proibido ficar de ESC durante operações, né? E também durante patrulhamentos. Ficar de ESC, não. Regras para invasões de procurados. Então vamos invadir uma HQ usando o GOV e a gente tem que ter no mínimo 3 policiais para invadir uma HQ. Certo? Se tiver que aplicar SU cúmplice, vamos fazer lá dentro. Tá? Quando nós formos invadir HQs de terrorista. Não, perdão. Quando terroristas invadir a HQ do Exército, eles podem usar veículos de guerras e aéreos. E nós também podemos usar. O mesmo vale quando nós formos invadir as orgs terroristas. Regras para operação de blitz. Então, pessoal, permitido realizar blitz somente com 6 membros. 6. Permitido prender o suspeito no enforcer, né, provisoriamente, nas operações. Regras de atentados. Guerras e atentados podem ocorrer a cada payday. A cada pagamento pode acontecer uma guerra ou atentado. E cada org a cada 3 horas, né? Eles estão limitados a cada 3 horas eles poder iniciar uma guerra e atentado. Somente terroristas podem fazer atentados com barra ENG, com 3 membros e só dentro de LS. Atentados e guerra. Ó, atentados dentro de LS e guerras fora de LS. Tem uma diferença, tá? Então, atentados dentro de LS, com barra ENG e com 3 membros. Acima de 5 membros, pode usar veículos aéreos. A duração máxima são 20 minutos. Eles podem sim usar bazucas, tá? Guerras. Guerras somente fora de LS. Qualquer quantidade de jogadores pode iniciar uma guerra. A guerra é a cada pagamento, né? Chamado payday. E a cada 3 horas por cada org. Permitido o uso de veículos terrestres e aéreos, tanto para guerras e atentados, e usar bazuca também. Regras para operações de sequestro. O valor máximo do sequestro é 20 milhões, 20kk, ok? Duração máxima da operação é 30 minutos. Se a vítima não for salva, será morta. Necessário aguardar o ENG, tá? Fora de Los Santos, para iniciar negociação de sequestro, tá? Então, a gente, dentro de Los Santos, a gente vai fazer o quê? A gente vai tentar quebrar o carro dos sequestradores, aplicar suco sequestro, matar todos e utilizar o comando refém salvar. Saiu de LS, vamos aplicar o GOV, que a gente está iniciando uma operação de sequestro, né, para resgate. Temos que ter 3 membros, ok? No local vamos tentar ver o refém, tá? E ou faz o pagamento ou, dependendo da operação, tá, mata todo mundo e usem o comando refém salvar. Vai aí da estratégia. Sequestro de reféns em helicópteros e abaixo de level 3 não são permitidos, tá? Então, se alguém vier sequestrar novatos de level 3 e 2, e de helicóptero não é permitido. Ficar de ESC durante operações proibido. Matar sem usar o SUS sequestro proibido. Invadir cativeiro sem aguardar o ENG proibido. Aceitar rendição se estiver já de SUS sequestro proibido. E matar o refém por engano. Não matem o refém por engano. Observações. A vítima, se ela corre para a neutra, automaticamente cancelado sequestro. Se a vítima de nível 2 e 3, que são os novatos, não podem ser sequestrada, como já falamos, né? Regras de print. Atenção agora, importante. Devemos tirar print a fim de criar provas da execução de nosso trabalho. Quais são as regras de print? Sempre que abordamos um suspeito, vamos aplicar o barra M e tirar o print. Sempre que passar uma ordem pelo barra M, né? Por exemplo, senhor, se afaste da viatura. Estamos em abordagem, se afaste. Você está dando uma ordem, então você está printando. O cara não obedeceu o SUDOP. Aí você vai printar de novo, ok? Sempre que executar o comando barra SU, eu dei SU TH, SU cúmplice, SU materiais, SU, qualquer tipo de SU, vou printar a tela, tá? É importante que no SU materiais, né, quando você fizer a revista e for comprovado que tem materiais, printa essa tela que você vai, você constatou, depois você aplica o SU materiais, né, e ou tráfico de entorpecente e printa a tela novamente. Sempre criando prova, gente, porque tudo vai para o fórum e nós temos que ter defesa. Sempre que alguém dispara contra a viatura por qualquer motivo, printa a tela, tá? Para servir como prova, que você não fez nada, quem fez foi a pessoa. Sempre que as conversas de chat servirem como provas, printem também. O cara te ofendeu, vai ser um desacato, então você printa a tela e mais o seu desacato, ok? Sempre que as conversas servirem de provas, as conversas de chat. É, suborno, por exemplo, antes de aplicar o seu suborno, o cara pegou e te pediu, né, quis te dar um dinheiro para ser libertado. Então você printa essa tela e mais o suborno. Trabalhem sempre, pessoal, com as prints. É muito importante para as nossas operações. Tá? Então, pessoal, é isso. POP foi atualizado no dia 31/6/2017. Tá? Ele foi produzido em conformidade às regras do servidor Brasil PlayStart. Lembrando que este POP pode ser atualizado, né? Pode sofrer alterações a cada troca de servidor. Nosso lema, ser exército é ser exemplo. E é isso. General Oliver de Hitt, general de brigada, finalizando aí, um ótimo dia para os senhores. TKS.